Ela me falou que carreira e bebida, que bala pra fica na brisa, na brisa. Eu falei bebê, então toma uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de novinha. No cubinho, onde acontecia a festa, ela me chamou de canto leve, bebo camarada, vê se pode. Vê se pode eu encostar no camarote, ela querer tocar os pode. Vê se pode eu encostar no camarote, ela querer tocar os pode. Vê se pode Vê se pode eu encostar no camarote, ela querer tocar. Atenção usuárias de droga, próxima estação Pantanal. Pantanal, desembarque sentando no... Vai com um e vem com o outro, que ela faz baldeação. Vai com um e vem com o outro. Cê é louco, cê é doido. Cê é louco, cê é doido. Tá ligada, Beatriz? O bom de tudo. Cê é louco, cê é doido. Cê é louco, cê é doido. Tá ligado, a Bruninha? Tá dando o bom de tudo. Essa mina se assanha. Essa mina se assanha. Ó. Oh. O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, famoso.